vai sumar. Pois todas as vezes que te encontro, sinto dentro em mim um vendaval. Essas coisas sempre acontecem quando estou perto de você. Esse seu andar me enlouquece, o meu corpo é que padece, e você sente prazer de me ver atento, te desejo por te querer tanto mais que a mim. Jamais no mundo te amou tanto, tanto assim. Portal do Arrocha. Hoje traz o seu jeito de santa, santa. Tem algo que faz bem e que faz mal. Pois todas as vezes que te encontro, essas coisas sempre acontecem quando estou perto de você. Esse seu andar me enlouquece, o meu corpo é que padece, e você sente prazer por te querer tanto mais que a mim. Por favor, mulher, vê se entende que ninguém jamais no mundo te amou tanto, tanto assim. Que ninguém jamais no mundo te amou tanto, tanto assim. Que ninguém jamais no mundo.